SPZ, L minha região. A rua chama, urbana minha legião. Armas pra revolução, eles são dão. Televisão, damas de biquíni cavadão. Rigoroso nos traje, atitude. Invadindo sua praia, a plebe é rude. Nossa juventude tem potencial, mas falta o capital inicial. Polícia para quem precisa irá. Hells tira, roubando a brisa, mira. Pretos são alvos do algoz. Preto longe das blitz, nenhum de nós. O tempo não para, ponteiro correndo. Hey, pode vir quente que eu estou fervendo. No olhar do mais sóbrio, a tristeza. Por isso que eu sou um maluco, beleza. Mandaram me perguntar qual é a minha intenção. Fazer o dinheiro girar e um pouco de subversão. Hey, um salve pros irmãos de cor, isso faz parte do meu show. Pra muitos é uma confusão, porque eu sou rap and roll. Da lama ao caos, do caos à lama. Que país é esse? Disse para lamas. Onde tem os cana, harmonia rara. Os cães ladram, mas a caravana não para. Classe C de consumo, uma ova. Educação na cova, não é só roupa nova. Vento leva progresso, escrito a giz. Que tu quer voar alto, 14 bis. Somos MCs, nossa voz é luto. RPM, revoluções por minuto. É no mundo mais justo que eu fico santo. Mas o mundo injusto, eu fico puto. Se adianta, bora lá trampar. Nordestino samba, Marias Raimundos. Eu prefiro ser metamorfose que ambulante. Sem opiniões velhas sobre o mundo. Mandaram me perguntar qual é a minha intenção. Fazer o dinheiro girar e um pouco de subversão. Hey, um salve pros irmãos de cor, isso faz parte do meu show. Pra muitos é uma confusão, porque eu sou rap and roll. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui a riqueza é mal repartida, vou pegar batida, essa aqui é a minha parte. Fazendo meu trampo rola diversão, mas a subversão a gente também usa. Exagerado eu também sou, faz parte do meu show, eu tô que nem Cazuza. Vida louca, gosto de apreciar, liberdade. Mundo livre S.A. Minha nação também é zumbi. Disse chorão, não deixa o Marte engolir. Intensamente vivemos, entendemos. Que na hora que não vamos, escondemos. Eu penetro no sistema, vai vendo. Protegido com minha camisa de Vênus. Mandaram me perguntar qual é a minha intenção. Fazer o dinheiro girar e um pouco de subversão. Hey, um salve pros irmãos de cor, isso faz parte do meu show. Pra muitos é uma confusão, porque eu sou